Amém, irmãos. Vamos dar sequência, né, ao nosso estudo em 1 Pedro. Desde o começo do ano, desde o primeiro domingo do ano, né, nós começamos esse estudo. E hoje é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Bem, para quem está acompanhando, e a gente não vai fazer toda aquela abertura, porque a gente sempre está falando, é uma carta, uma igreja perseguida, debaixo de um momento difícil, e é uma carta de encorajamento à perseverança na fé. E a gente tem falado sobre sofrimento, sobre a dificuldade de ser cristão num período em que a igreja está se implantando. E a gente vem nessa sequência, né? Desde o começo do ano, acho que essa é a oitava ministração, ou a nona ministração, se não me engano, dentro de 1 Pedro. E está chegando no fim. Só que Pedro, ele usa uma linguagem um pouco poética, que a Bíblia tem muito isso no livro de Salmos, tem isso muito no livro de Provérbios, que é a repetição. Então Pedro, ele repete algumas coisas e vai e acrescenta alguma coisinha. Repete, vai e acrescenta. E esse período, essa perícope de 4, 12 a 19, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ela acaba repetindo um pouco aquilo que já foi falado aqui algumas vezes. E então eu quero ter a liberdade não só de usar o texto e falar o texto como a gente tem feito de maneira expositiva aqui na igreja, mas também trazer um conceito teológico junto com isso para tentar fixar na mente da gente os conceitos que a gente está tratando desde o começo da epístola. A gente falou sobre a questão da igreja ser eleita, a gente falou sobre a igreja ser a representação de Deus no mundo, porque é o sacerdócio santo, a gente falou sobre a questão da perseverança no meio da luta, nós falamos sobre tudo isso até aqui. E agora nós vamos ler então esse pedaço de 1 Pedro 4, 12, 19, que diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Então, no versículo 12, Pedro alerta os cristãos a não estranharem as provações que estavam passando, como se não soubesse que assim estava anunciado pelo evangelho que lhes foi pregado. A gente vai olhar mais para frente um pouquinho alguns versículos, que a gente vai lembrar de Jesus falando sobre tomar a cruz, Jesus falar que aquele que se envergonhar do seu nome, ele se envergonharia. A gente vai ver vários versículos desse na frente, que vão mostrar que não era novidade para os cristãos saberem que o sofrimento por causa de Cristo era uma realidade na vida do cristão, não só no cristão do passado, mas nós também. Porque esse chamado de Jesus foi para todos os cristãos em todo o tempo. Se chamaram, né, de Beelzebu, o chefe da casa, o que vamos fazer com os empregados? Foi o que Jesus falou. Né, se insultaram o dono da casa, o que vão fazer com os seus servos? E a gente vai encontrar isso em várias chamadas de Jesus, Nós vamos encontrar isso em várias vezes, os apóstolos falando, fazendo as mesmas exortações, dizendo para eles: é necessário ser participante da cruz de Cristo. É necessário, porque o cabeça do corpo é Cristo. Se o cabeça do corpo sofreu, todo o corpo sofre junto. Então, Pedro está dizendo para eles assim: olha, é necessário que vocês entendam que não há nenhuma novidade vocês estarem passando pelo que vocês estão passando. Vocês não podem estranhar, vocês não podem se surpreender com o fato de vocês estarem passando tribulação por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo. Porque isso foi anunciado para vocês quando vocês creram. E aí eu quero entrar num assunto, antes da gente começar a explanar o texto bíblico como um todo, que durante essa semana a gente estava preparando, eu estava preparando alguns programetes lá da rádio, Teologia Descomplicada, e eu peguei, o meu propósito essa semana era preparar 3 programas sobre onipotência, onisciência, onipresença de Deus, mas aí resolvi entrar no assunto da soteriologia. Tem 4 programas lá, Gabriel sabe, eu postei lá. E assim, um dos assuntos e uma das soteriologias que eu coloquei, que é a luterana, que é a menos conhecida por nós, ela começa exatamente com essa teologia, a teologia da cruz. O interessante é que hoje no louvor, Jesus Silêncio, nós cantamos muito sobre a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo. A teologia da cruz, ela fala disso, mas ela também fala sobre nós também estarmos na cruz. Não é só Jesus que está na cruz. Nós também estamos na cruz. Nós também fomos colocados com Ele na cruz. Essa teologia que foi formulada por Lutero ainda em 1518, porque a Reforma Protestante ela tem um marco em 1517, 31 de outubro de 1517, mas o rompimento mesmo com a Igreja Católica só aconteceu em 1521. Lutero continuou monge até 1521, e dentro disso ele estava ali ainda no Congresso de Monges Agostinianos e ele apresentou essa teologia, a teologia da cruz, dizendo: olha, toda partida teológica, ela começa na cruz. Qualquer teólogo que interpretar a Bíblia, os profetas, os evangelhos, a lei, se não olhar para a cruz, não é um teólogo, porque tudo parte da cruz. Nós sabemos, o véu do templo foi rasgado ali na cruz. O antes e o depois, o nosso calendário está errado. Nosso calendário não deveria marcar o nascimento de Jesus, deveria marcar a cruz. É ali que é o ponto de partida para a nossa salvação, é ali que está o nosso resgate, é ali que nós nos tornamos filhos de Deus, é ali que a vida cristã começa, na cruz. Então ele formula essa teologia dizendo: até aqui vocês creram que vocês poderiam se chegar a Deus com sacrifícios, com penitências, comprando indulgências, perdão do Papa, perdão dos sacerdotes. Até aqui vocês acreditaram que vocês poderiam chegar a Deus por mérito próprio. Mas ai de nós, pecadores. E as 40 teses que ele formula ali, não são as 95, são 40, que ele formula ali, ele vai colocando o homem numa condição miserável, pecador, caído, inimigo de Deus. Como que nós podemos achar que nós temos acesso a Deus por nós mesmos? Ele diz: apenas pela cruz de Cristo nós podemos ter acesso a Deus. Mais do que isso, nós precisamos ser participantes dos sofrimentos de Cristo na cruz. E os discípulos estavam ali, com certeza Pedro tinha colocado para eles aquilo de uma forma muito clara. Os apóstolos tinham colocado isso de uma forma muito clara. Vocês precisam padecer pelo nome de Jesus. E nós vamos seguindo aqui, porque hoje, quando a gente olha na internet, na televisão, livro de autoajuda evangélico, parece que a gente voltou a um estágio anterior à reforma. Tem gente que acha que vai para o céu porque dá dízimo, e que pode encostar Deus na parede dizendo assim: olha, eu sou dizimista, Deus, é agora, eu preciso prosperar, porque o Senhor prometeu, eu faço a sua vontade, e agora o Senhor tem que fazer por mim. Então eu quero colocar aqui, antes de qualquer coisa, as objeções a essa teologia da cruz. A primeira, que acabei de citar, a teologia da prosperidade. ou barganha, ou agora está na moda a teologia coach, né? Agora tudo é coach. Tem coach de emagrecimento, tem coach de casamento, tem coach de tudo quanto é coisa. E também tem coach de salvação, tem coach de sucesso espiritual. E parece que a gente, quem tem Facebook, Instagram, essas coisas assim, você dá uma rodada e você vê camarada fazendo oração e falando assim, dá aqui o Pix que eu vou orar por você. O cara nem se dá o trabalho mais de mandar você ir na igreja, agora ele já manda você fazer o Pix. E tem gente que cai nessa. A teologia coach utiliza-se principalmente do Antigo Testamento para com uma interpretação alegórica, simbólica, afirmando que você, se você vier para Cristo, vai parar de sofrer. Tentam transferir as promessas de Deus transitórias feitas a Israel, que era uma nação escolhida por Deus e tinha um propósito naquelas promessas, para o hoje e o agora da igreja. Aconteceu, acho que eu nunca dei esse testemunho aqui, quando eu fui para uma igreja que tinha uma quantidade bem grande de gente, e eu assumi o ministério discipulado da igreja. A primeira coisa que fizeram foi me dar uma pasta com 300 nomes. Tem que visitar esse pessoal todo. E fui eu visitar 300 pessoas que tinham assinado uma ficha de decisão à igreja. Tinha ido na frente, nos apelos, preenchido a ficha, e lá fui eu visitar 300 pessoas. Sozinho não, tinha uma equipe comigo. E eu comecei a ir nessas casas, nessas pessoas, e perguntar, vem cá, por que você foi à frente naquele dia? Eu estou aqui hoje porque você preencheu uma ficha e tal, deu seu nome, deu seu endereço, deu seu telefone, e eu quero saber o que aconteceu com você, para você ir lá à frente e preencher essa ficha. E algumas pessoas diziam assim, ah, é porque eu estava passando por um problema no meu casamento, e o pregador falou assim, ah, se você quiser restaurar o seu casamento, vem aqui na frente, entrega a sua vida para Jesus, que o seu casamento vai ser restaurado. Outros diziam assim, eu fui à frente porque eu estava desempregado, e o pregador falou, se você vier à frente, entregar a sua vida para Jesus, o desemprego vai acabar na sua vida, e eu fui. E outros problemas mais que as pessoas tinham, filho nas drogas, casamento destruído, doenças. E eu cheguei à conclusão que a pregação do Evangelho não estava sendo a pregação do Evangelho. Deveriam ter acontecido ali dois momentos. Quem está passando por um problema assim, assim, assim, quer receber uma oração, vem aqui à frente. É uma coisa. E quem quer entender a pregação do Evangelho e quer entregar sua vida para Jesus, outro momento, outra situação. Mas as duas coisas estavam sendo misturadas. E alguém estava indo à frente, porque estava aflito, oprimido, cansado, sobrecarregado, mas não salvo ainda. E alguém estava impondo as mãos sobre essa pessoa e dizendo, você está salvo. Sem que essa pessoa tivesse entendido o Evangelho. E tem sido assim, um dos inimigos da teologia da cruz tem sido a promessa de que você vai entregar a sua vida para Jesus e vai parar de sofrer. Mas eu tenho sentido ao longo da minha vida com Jesus, e quem tem tempo de casa sabe disso. Parece que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, parece que a coisa aperta. Os momentos que eu estava melhor com Deus foram os momentos que eu estava pior na vida. Era o momento que eu estava desempregado, que eu estava devendo, que eu estava numa situação difícil, que eu tinha filho doente em casa. Eram os momentos que eu estava fazendo mais a obra de Deus. Quantas vezes eu saí para pregar sem ter nada dentro de casa? Teve uma vez que eu saí para pregar, eu não tinha comida dentro de casa. Mas eu fui pregar, no ar livre. Mas no meio caminho, Deus cuidou de alguém, tocou no coração de alguém. Eu cheguei em casa, tinha uma cesta básica que eu não tinha pedido a ninguém, não tinha falado nada com ninguém, com filho pequeno dentro de casa. Quantas vezes na vida nós passamos situações assim por estarmos próximos de Jesus e parece que a coisa aperta? Parece que é um momento que as pessoas apontam para a gente e dizem assim, ah, você deve estar em pecado. Por quê? Como pode? Você está servindo a Jesus e está desempregado, você está servindo a Jesus e ter filho doente dentro de casa. Como pode você estar servindo a Jesus e estar nessa situação, teu emprego indo para água abaixo, sua empresa desabando? Jesus não prometeu nada disso. São situações da vida que muitas vezes vêm sobre nós para que a gente se apegue mais. Não porque a gente se afaste mais, mas para que a gente chegue mais perto. A outra teologia que tem combatido a teologia da cruz é a teologia dos fariseus. Não estou falando daquela música que ficou na moda agora. Quem ouviu falar da Evangelho de Fariseus em uma música? Muita gente, né? Pois é, não estou falando dessa. Eu estou falando daquela, do fariseu que subiu ao templo e começou lá, todo mundo conhece. Ah, Senhor, eu não sou como aquele ali, ó. Eu dou dízimo, eu faço jejum, eu estou aqui na sinagoga todo sábado, não falto uma cerimônia na sinagoga. E Jesus olhou e falou assim, está orando dele para ele mesmo. Está enchendo o seu coração do seu ego. Muita gente... É, tem um pregador famoso aí que antigamente falava assim, ah, Senhor, se eu tenho sobra de crédito contigo, faz isso. Mas sim, meu filho, você está enrolado. Você está devendo e muito. E quanto mais você achar que você está com crédito, mais você deve. A terceira teologia, que foi a teologia de Adão. O que Adão fez? Quando Eva peca e leva lá o fruto para Adão, e Adão come do fruto, aí os dois têm medo de Deus, se esconde. Todos nós conhecemos essa história. Aí Deus chega e chama Adão, Adão, onde você está? Ah, Deus, eu tive medo do Senhor e me escondi. Adão, o que você fez? Você comeu do fruto? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Transferiu o problema para o outro. Aí Deus foi falar com Eva e Eva falou assim, não, mas foi a serpente. Aí a serpente não tinha para ninguém para culpar e para ela também estava tranquilo que ela já estava condenada mesmo, então deixou seguir. Quantas pessoas apontam, ah, eu fiz isso porque fulano me induziu a isso. Eu fiz isso porque o diabo, né, armou uma armadilha para mim. Quantas pessoas têm vivido dessa maneira e feito dessa maneira? Então são três teologias em voga que estão combatendo contra a teologia da cruz. Agora, a teologia da cruz é aquela que reconhece nosso estado de miséria diante de Deus e de total desgraça, de forma que não nos resta outra coisa senão olhar para a cruz de Cristo. Então, quando a gente olha para a santidade de Deus, e aí a gente olha lá todas as teofanias do Antigo Testamento, né? Isaías, que estava lá no templo, aí tem a visão dos querubins, dos serafins, e ele fala assim, ai de mim que sou um homem pecador. E aí o Senhor pega a brasa do altar e toca nos lábios dele, né, e fala assim, agora vai, né, e anuncia, porque ele reconheceu que ele era um homem pecador. Quando a gente olha Pedro lá na pesca maravilhosa, está na lição do culto familiar, e Pedro olha ali, Jesus fazendo todo aquele milagre, a pesca maravilhosa, e quando ele vê aquele monte de peixe que ele sabia que não poderia estar ali, que ele era pescador experiente e passou a vida inteira ali, talvez o seu pai já pescava ali, o seu avô já pescava ali, ele sabia que não tinha aquela quantidade de peixe naquele lugar, ele sabia que não tinha como pescar aquele monte de peixe naquela hora, ele sabia que algo de sobrenatural aconteceu, e ele olha e fala assim, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus fala assim, agora eu vou fazer de você pescador de homens, vem e me segue. Jesus só pode falar para você assim, vem e me segue, se você reconhecer que você é um pecador. Jesus só pode dizer para você, vai e pregue meu evangelho, se você dizer primeiro para ele, eu sou um pecador. Primeiro você precisa olhar para a cruz, não essa, mas a de Cristo, e se reconhecer um pecador. Reconhecer que era você que tinha que estar pendurado lá, e não Jesus. O interessante aqui é que nós olhamos para a cruz e a imagem da cruz de Cristo vem à nossa mente com dois homens. Um de um lado, o outro do outro. E um começa assim, ah, se você realmente é o Cristo, tira daí mesmo e tira todos nós. Se é que você é o Cristo, ele não reconhece assim como pecador, mas ele tenta ter uma vantagem caso o Cristo pudesse fazer isso. Mas o outro olha e diz assim, você não tem temor? Nós sabemos que nós pecamos. Nós sabemos que nós somos pecadores, que nós merecemos estar nessa cruz, que nós merecemos esse castigo, e é pouco pelo que nós fizemos. Mas este é santo, nada fez. Ele reconheceu quem ele era. E aí ele vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi necessário ele reconhecer quem ele era. Se colocar no lugar dele na cruz. Nós precisamos colocar-nos no lugar da cruz. Aquelas pessoas que estavam ali, Pedro estava dizendo para elas, vocês precisam se colocar no lugar da cruz, que é o lugar de vocês, e serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Para que da mesma forma que Cristo foi glorificado, vocês também sejam glorificados no dia da vinda do Senhor. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Pedro 2:24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Na cruz de Cristo estavam todos os nossos pecados. Na cruz de Cristo estava a nossa ofensa a Deus. Na cruz de Cristo estavam os nossos maus pensamentos, as nossas más ações, a nossa rebeldia, a nossa incredulidade. Na cruz de Cristo estava aquilo que nos afastava de Deus. Quando Deus olha para o Filho na cruz, Ele não enxerga a segunda pessoa da Trindade, não. Ele não enxerga o Filho eterno que estava com Ele antes da fundação do mundo, não. Não é o Cristo que Ele está enxergando. É você, Kelly, que Ele está enxergando. Sou eu que Ele está enxergando. É você, Vitor, que Ele está enxergando. É cada um de nós que Ele está enxergando ali. É cada um de nós que o Senhor está enxergando. E dessa maneira Ele se tornou maldito. Porque os nossos pecados estavam ali. 1 Coríntios 1, 17-18, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aquelas pessoas que estavam ali, como já foi dito tantas vezes durante toda essa explanação pelos irmãos que pregaram aqui, pelo pastor que pregou aqui, pelos pastores que pregaram aqui, aquelas pessoas estavam padecendo, porque aquelas pessoas tiveram uma experiência de conversão profunda. Ninguém seria cristão naqueles dias se fosse adepto da teologia da prosperidade, da teologia dos fariseus, se fosse adepto da teologia de Adão. Ninguém seria cristão naqueles dias se não tivesse uma profunda consciência de quem era e de quem se tornou depois de Cristo. Ninguém. Ninguém enfrentaria os perigos que eles enfrentaram. Você acha que alguém na Coreia do Norte, servindo a Deus hoje, nas mesmas condições que aquelas pessoas enfrentaram ali, serviria a Jesus se fosse pensando que vai parar de sofrer? Sabendo que a qualquer momento um soldado do exército pode entrar e tirar uma criança e levar embora? Ser levado para um campo de concentração e morrer em trabalhos forçados? Será que algum cristão num país islâmico, onde há uma perseguição severa e cristãos são mortos todos os dias, vai servir a Jesus sem ter a plena consciência de quem era e de quem Cristo o tornou? Jamais. Porque hoje é muito top ser cristão no nosso meio. Você vai, tem igrejas maravilhosas, tem igrejas que você chega, tem café da manhã, tem bolo, tem salgadinho, tem refrigerante, tem salão de jogos, tem manobrista, tem todo tipo de situação, e a pessoa recebe aquele gás para enfrentar a semana, aquela mensagem motivacional, e a pessoa sai cheia de motivação, mas muitas vezes sem entender o Evangelho. Nós precisamos compreender o Evangelho. Aquelas pessoas estavam compreendendo o Evangelho. Porque não deveríamos estranhar o sofrimento? Cristo por várias vezes nos alertou para a realidade do sofrimento para seus discípulos, que da cruz não fazia parte apenas a cabeça do corpo, mas todo o corpo. Quem crê que faz parte do corpo de Cristo? Amém. Amém. Se nós somos corpo de Cristo e o cabeça sofreu, quanto mais o corpo vai sofrer. Mas o interessante é que Pedro vai dizer assim: alegrem-se no sofrimento. Alegrem-se. Mas aí a gente vai lembrar das palavras de Jesus em Mateus 5, 10 a 12, que diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Talvez você não seja perseguido, como eles estavam sendo perseguidos. Mas talvez, em algum momento da vida, você deixou de fazer um negócio porque você teve que ser ético segundo a ética do Evangelho. Você não pode estar em um lugar porque esse lugar não era um lugar adequado para um cristão. Você deixou de fazer um negócio, fechar um negócio lucrativo e vantajoso porque você teria que mentir. Porque você teria que fazer alguma coisa que é contra a sua consciência cristã. Quantas vezes nós nos vemos diante desses dilemas? Muitos de nós, quem trabalha com relações públicas, seja um professor, seja um advogado, seja um vendedor, seja um comerciante, seja muitas profissões que lidam diretamente com pessoas, sabem do que eu estou falando. Quantas vezes nós somos colocados de lado porque diz ele é muito correto para isso. Quantas vezes pessoas começam a nos colocar de lado quando descobrem que somos cristãos, porque nosso comportamento, nossas escolhas, as coisas que a gente faz são diferentes. O pastor Matheus falou no domingo passado sobre as pessoas que se converteram ali naquela igreja. E aquelas pessoas estavam ali antes, se contaminando com todo tipo de imoralidade, com idolatria, com glutonaria, com bebedeira, com todo tipo de coisas que aquela sociedade convivia. E Pedro falou assim: agora eles estranham vocês. Eles acham vocês esquisitos. Porque até aqui vocês faziam coisas que eles faziam, mas agora vocês não querem mais fazer. Até aqui vocês viveram dessa maneira, mas agora vocês não querem viver mais. Sabe? Não precisa ir muito longe. Quantas vezes a gente diz assim, a gente vê as pessoas: ah, agora você é crente, né? Agora você não faz mais isso, você não faz mais aquilo. Eu nem te convidei para ir lá em casa, porque eu sei que você não gosta mais disso. Porque o mundo começa a nos achar estranhos. Mas sabe por que o mundo nos acha estranho? Porque nós nos tornamos um corpo estranho mesmo. Sabe quando uma farpa entra na sua carne e ela é um corpo estranho? O que que o teu corpo quer fazer com isso? Expelir. O mundo queria expelir aquelas pessoas. O mundo romano, aquela sociedade politeísta, aquela sociedade cheia de pecados absurdos, de imoralidade. Aquela sociedade via cristãos vivendo uma vida correta, vivendo uma vida santa, cultuando um único Deus, andando em retidão, casamento andando na linha. E aquelas pessoas falam assim: que gente esquisita, que gente estranha, essa gente é maluca, essa gente é doida. Olha só, o camarada era, vinha aqui no templo da Afrodite, vinha aqui no templo da Artemis, vinha aqui e participava das orgias, participava das bebedeiras, agora fica lá trancado com um monte de crente, lá comendo carne e sangue de um Deus morto. Eu fico imaginando o que passava na cabeça daquelas pessoas quando eles ouviam falar que os crentes iam comer a carne e o sangue de Cristo. Eles vinham pensar assim: será que é tipo uma carne seca que fica lá e, né, e eles vão lá e tiram um pedaço e cada um come? Não sei o que passava na cabeça daquela gente. Mas eles falavam que eles eram canibais. As acusações contra os cristãos eram canibais e eram ateus. Gente estranha, tem tantos deuses, só tem um. Poderia ter vários deuses, mas escolheram ter um só. Os discípulos de Cristo são como um corpo estranho no mundo. Quando um corpo estranho, como uma farpa, nos esperta, a tendência natural do corpo é tentar expulsar. O mundo natural caído jamais poderá entender o verdadeiro cristão. Paulo também alertou. Aliás, eu não sei se é Paulo, né? Tem gente que fala que é Paulo, tem gente que fala que é muitas outras pessoas. Hebreus 10, 32 a 39 diz assim: lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes apesar da muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos, espancamentos, e em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Então o autor aqui estava dizendo que quando aquelas pessoas receberam a salvação, elas permaneceram firmes, debaixo de luta, sofrimento, espancamentos, prisões, sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão da firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Então ele estava dizendo aqui, o autor: vocês lembram? quando vocês se converteram, que não foi fácil. Foi debaixo de luta, de prova, de perseguição, de prisão, de insulto. Vocês perderam propriedades, vocês foram perseguidos, tiveram que mudar das suas casas, deixar tudo para trás, ajudar aqueles que passaram por vários tipos de provação. Vocês tiveram que ser colaboradores das pessoas que estavam sendo perseguidas. Vocês sabem que não foi fácil. Então, já que vocês enfrentaram tudo isso, continuem firmes nessa esperança. Louvem a Deus por serem chamados pelo nome cristão. Atos 11, 26 diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quero fazer só um pequeno comentário aqui sobre isso. A igreja de Antioquia foi da onde Paulo partiu para sua viagem missionária. As pessoas do mundo em volta começaram a olhar aquelas pessoas e falar assim: elas são diferentes. Elas se parecem com o Deus que eles creem. O engraçado é que lá nos Salmos, quando o salmista, no Salmo 115, faz uma reprimenda aos ídolos, ele diz assim: se tornam semelhantes a eles aqueles que os cultuam. Quando a gente se entrega verdadeiramente a Cristo, a gente começa a se tornar semelhante a Cristo. E as pessoas começam a perceber em nós essa semelhança com Cristo. Além de Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, que eram o significado de quê? Aqueles que são parecidos com Cristo. Aqueles que são pequenos cristos. Aquelas pessoas começaram, no primeiro momento, zombando, dizendo assim: ah, vocês parecem com esse Cristo aí que vocês pregam. Mas muitos começaram a olhar e falar assim: realmente, tem coerência naquilo que eles estão falando. Gandhi, certa vez, disse: eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Pedro estava dizendo para aquelas pessoas ali: vocês precisam ser participantes do sofrimento de Cristo e se tornarem cada vez mais próximos deles e iguais a Ele. Vocês precisam ter alegria em serem parecidos com Jesus. Mas não só parecidos nas crenças, mas parecidos no sofrimento, parecidos no testemunho do mundo, parecidos na forma de ser profeta no mundo. Porque como cristãos, nós seremos perseguidos se nós levarmos a mesma mensagem de Cristo. As pessoas perseguiram Jesus não é porque ele era, segundo alguns, um revolucionário, ou porque ele era um profeta a mais, mas porque a sua mensagem, ela confrontava tudo o que existia antes. A mensagem do Evangelho, ela é diferente de qualquer outra mensagem que já tenha sido pregada. 1 Tessalonicenses 1:4-7 diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, que fomos entre vós por amor a vós, e vós fostes feitos nossos imitadores, o do Senhor, sabendo, recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Nós vamos ver várias vezes Paulo falando nas suas epístolas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Será que eu posso chegar para os irmãos e falar assim: está vendo como que serve a Deus? Imita o meu exemplo. Se alguém chegar para mim, para você, e falar assim: como que eu faço para ser cristão? Será que a gente vai dar um manual de discipulado? Ou será que a gente vai falar assim: faz o seguinte, anda comigo. Veja como eu ando, como eu falo, como eu procedo. Veja como eu faço. Fica um mês lá em casa e vê como eu trato a minha esposa, vê como a esposa trata o marido, como o filho trata o pai, como o pai trata o filho. Será que nós podemos fazer isso? Paulo estava falando assim: sede meus imitadores. Mas Paulo era fácil ser desmascarado se ele não fosse realmente um verdadeiro imitador de Cristo, porque ele não tinha casa. Ele se hospedava na casa dos irmãos, e era fácil o irmão falar assim: ah, Paulo falou para ser imitador de Cristo, mas olha só o que que Paulo faz. O cara nervosinho, tudo ele briga, tudo ele grita. Ah, eu vi Paulo lá negociando uma tenda com um cara lá, e eu vi ele passando a perna do cara falando que a tenda era de um tecido tal, caro, e era um tecido vagabundo. Paulo poderia, né, ser desmascarado facilmente, mas Paulo tinha a certeza que ele estava tentando ser imitador de Cristo da melhor maneira possível. Nós precisamos ter esse mesmo espírito. E ele continua dizendo sobre isso, sobre ser imitador e ser perseguido, não por ser um malfeitor. Algumas pessoas hoje dizem assim, ah, eu estou sendo perseguido porque eu prego o Evangelho. Mas será que prega o Evangelho ou está pregando o próprio Evangelho? Enriquecendo em nome do Evangelho, extorquindo pessoas, sendo estelionatário. Tem um monte de estelionatário por aí. Tem um monte de gente enriquecendo em nome do Evangelho. Tem um monte de gente fazendo todo tipo de falcatrua e ficando milionário. Extorquindo igrejas, extorquindo fiéis, extorquindo pessoas. E essas pessoas vão dizer assim, eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Não, está sendo perseguido porque é um criminoso. E Pedro diz assim, não, se você está sendo perseguido, não seja por ser fofoqueiro, por ser uma pessoa que dá mau testemunho, por ser uma pessoa que passa a perna nos outros, que se mete na vida alheia. Se você é para ser perseguido, seja pela causa de Cristo e por causa do nome de Cristo. E ele continua dizendo assim, olha, porque vocês sabem que o juízo começa pela casa de Deus. E se aqueles que são de Deus são salvos por um triz, por um tantinho assim, imagina quem não crê. Imagina quem repudia o Evangelho. Aí talvez a gente possa olhar e falar assim, mas peraí, a gente não é salvo pela graça? Como que eu vou ser salvo por um triz? João 3, 17, 18 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João 5:24, eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui nós temos uma coisa que é chamada de paradoxo. Cristo morreu potencialmente por todos na cruz, mas efetivamente por aqueles que creem, é efetiva a salvação. Então quando ele fala aqui que foram salvos por um triz, não significa que Jesus colocou na balança aquele que foi salvo e disse assim, ah, você tivesse pecado mais um pouquinho, você não teria sido salvo. Não é disso. Eu não estou querendo trazer aqui, não é o que eu creio, uma balança no qual vai ser pesado aqui as suas boas obras do lado direito, as suas más obras do lado esquerdo e vão equilibrar. Não, é esse tipo de salvação que nós estamos pregando. Aqui ele está dizendo que haverá um juízo diferente para os salvos. E fica muito claro quando ele diz que naquele dia as obras, 1 Coríntios 3, 11 e 15 diz assim, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que foi posto, que é Cristo Jesus. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, mas no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, ou seja, a obra, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Está dizendo isso. Haverá um juízo diferente para os crentes, separado do juízo do mundo. E lá, a tua obra, aquilo que você realizou para o Senhor, a maneira como você deu testemunho, a maneira que você viveu vai ser passada pelo fogo. E o fogo vai mostrar se a sua obra foi verdadeira ou se foi pura vaidade. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, como que se queimasse tudo e não sobrasse nada, e você envergonhado diante do Senhor vai reconhecer, Senhor, misericórdia, o Senhor vai dizer, eu te salvei, entra para o meu reino, porque você creu em mim. Não foram as tuas obras que te salvaram, e pelas suas obras você realmente não seria salvo. Mas por um triz, como alguém tirado do meio do fogo, eu te resgatei do meio do incêndio e te trouxe para mim. Imagina aquela pessoa que está no meio do incêndio e ela não tem esperança de sair do meio do fogo e de repente chega o bombeiro, entra por aquelas portas e o abraça e o traz para fora. No dia do juízo da igreja vai ser assim. Talvez a minha obra não sobre nada. Talvez o que tenha sobrado seja tão insignificante que eu me chegue diante do Senhor e diga assim: Senhor, misericórdia, não sobrou nada. O Senhor vai dizer assim: mas eu te salvei. Não é pelo seu poder, não é pelo seu braço, não é pela sua força, não é por nada que você fez, mas foi por minha obra na cruz que você foi salvo. É por isso que nós podemos ser salvos por um triz. Porque você pode chegar naquele dia e não ter nada para apresentar, mas Jesus ofereceu por você. Ele te tirou do meio do fogo. Ele te tirou do meio do incêndio. Ele te abraçou e te trouxe para fora. Se para o mundo, se para nós que cremos, a gente pode chegar diante daquele dia e o Senhor falar assim, depois de queimar a nossa obra, e dizer assim: não sobrou nada. Imagina quem não crê. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar. Senhor, não é a nossa obra. É a tua cruz. Se aquele que vier após mim não tomar a sua própria cruz e me seguir, ele não é digno de mim. Essas palavras ecoam no nosso coração nessa noite, Senhor. E olhamos para a sua cruz. E olhamos que o Pai viu naquela cruz a cada um de nós. As nossas falhas, os nossos pecados, os nossos pensamentos e ações ruins. Mas o Senhor nos resgatou do meio do fogo, ao qual tinha sido preparado para nós. Senhor, eu oro para que, se possível, eu não passe vergonha naquele dia, Senhor, de ter toda a minha obra queimada, sabendo que mesmo assim serei salvo por um triz, porque assim fui salvo, porque assim meus irmãos foram salvos, porque assim a sua graça veio sobre nossa vida, porque é assim que o Senhor nos salva, é assim que o Senhor faz. Nessa noite o Senhor fala o coração de cada um de nós. Nessa noite transforma os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos entender que o sofrimento, que a cruz faz parte da nossa vida, não foi apenas um ato de Cristo há 2000 anos atrás, mas ela é constante na nossa vida. Que a gente possa contemplar essa cruz, Deus, e entender que nós estamos nela também com Cristo, e somos salvos com Cristo. Nós fomos salvos naquela cruz, estamos sendo salvos a cada dia, e seremos salvos no dia da vinda do Senhor. É a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar, vou chamar o Vitor aqui.